pequeno desvio esquerdo, o TAN 3153, depois volta para o apelo. Autorizado, 3153. Segundo 7, final, chame torre, o nono 8, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, tá 35 no 7, obrigado, bom dia, até já. Bom dia, 17 no 5, para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, aguarde o último vetor para a final do ILS sem glide. Tudo meu, 17 no 5. Salvador, bom dia, o voo 897. Livre aí, chamou. Taxi via Alfa, ingresso Juliette, posição 09. Alfa Juliette 09, voo 897. Trip 5514, pronto, cópia. Copia, 5514. Trip 5514, está autorizado Salvador Aracaju, 150 é o nível, Golf 677 aerovia, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajama após CT direto. 5120, transponder o controle 19.35. Está autorizado 150 Aracaju, Golf 677, decolada 10, curva à esquerda, saída Pucajama Aracaju, controle 19.8. Transponder 5120, trip 5514. Negativo, controle 119.35. Ah, desculpa, 1935, dentro 5514. Protegimento correto, reporte quando pronto para acionamento e push, posição remota. Encontrarei 5514. Ando solo 219-9641. Foi, comprou a 220 para o lock, para o sequenciamento. Bloqueado. E, 3153 para o A220 para o sequenciamento. O seu limite é o localizador. Sua descida para 2000 pés com 1015. Desce 2015 para o A220, limite é o localizador. O American 980. Go ahead. Dig Center Flight Level 050. Scock Identity and the clear to intercept bomb arrival. Center Flight Level 050. This is Ident and clear the arrival of the bomb for arrival. Interceptor localizador, Gono 7 no 5. 7 no 5, completa final, torre 1 no 8, decimal 612, Gono 7 no 5. 2 membros, já. Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa, quilo para o pátio 3, 9641. 9642. Torre, bom dia, Gono 7, 1 no 5, estabilizado no localizador. Voo no 7 no 5 com um bom dia, continue a aproximação, pistão no 0, aguarde pista livre no momento, é o número 2 para pouso em Salvador. 7, voo no 7 no 5. Passou estar no TAN 35 no 7. Aguarde pista livre, TAN 35 no 7, informa o cabeceiro no 0, deslocada 90 metros, 90 metros. Ciente, aguardando pista livre, está ciente dos 90 metros, TAN 35 no 7. Na velocidade, interceptar o localizador da 1-0. 3179, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Sua velocidade em 200 nós. 3 mil no 0 no 5, reduzindo. Controle alfa, alfa delta. Prossiga. Apresente para 200, possível. Autorizado. Delta. Voo 1642, decolar 252, time agora o controle 119.35, bom voo. 1935, grato. Milhas. Inicialmente você vai voar com proa 220, tem condições? Afirma, senhor. Proa 220, limitado em 1 minuto e meio. Se perder contato, seu voo 366 e completa a final. 220, 1 minuto e meio após 366. Azul 4069, contact city center, frequency 128.8. If you're unable, 126.4. Roger, 128.8, enable 126.4, have a good day, good job. Good day. Controle Salvador, agora 642, decolando a sua escuta, bom dia. Bem. Nível 642, nível 390, serviço de vigilância. 390, vigilância, sim. Salvador, Lima, Fox, Tango. Prossiga. Centro esquerdo da cidade, de informações aqui. Tá livre. Controle Alfa, Alfa Delta, se possível, da presente para 240. 240, atualizado. Grato, Delta. Localizador, 3153. 3153, complete final, torre no 8, decimal 612. 76, bom dia. Ciclo 4 autorizado, acionamento pushback, reposta quando pronto o táxi. Sempre reposta de táxi, ciclo 4. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,70 graus com 0,7 nós, informo cabeceira 1,0 deslocada 90 metros, 90 metros. Sente, gol 1,7, 1,5, teve pouso. 2,66, reporte na final. É, Vitor, 3,66, reporte na final, 2,500. Pistão no zero, no momento é o número 2 para pouso em Salvador. Aguardando pista livre, formo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Gente, aguardando, gente, deslocamento da 3. Solo para Salvador é o 3507, já está na Taxi Alfa para instruções. Sente, prossegue Alfa, reportando o táxi Juliette, tá 3507. Sente, prosseguindo na Alfa, para ingresso da Juliette, tá 3507. Mantenha a posição antes do táxi Juliette. Ah, afirmativo, então mantenha a posição antes da Juliette, tá 3507. Visão 79, reduza para aproximação, vai passar o Serra Vitor 366. Complete final, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, reduzindo. O 1 no 7, no 5, no solo, 5,6, libere a direita, chama o solo, 1 no 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá 3179. Tan 3179, bom dia, continue a aproximação, pistão no 0, no momento é o número 2 para pouso em Salvador, aguarde pista livre, Tan 3179, informa cabeceira 1-0, deslocada 90 metros. Ciente da restrição, tá, prossegue, 3179. Tan 3517, ingresso Juliette, posição 04. Ingresso Juliette para o gate 04, Tan 3517. Alterno 2685. 2545 2685, é isso? É, 1-2685 a secundária. 1-2685, grato, boa. Boa. Gol no 715, mantém a posição. Portão previsto é 08, mas ainda não se encontra disponível. Mantém a posição. Mantém Alfa antes das 10, Gol no 715. Sequenciamento. Faça a curva esquerda, vou e com proa 360, seu limite ao localizador. 360, descende para 3 mil pés de Lima Fox Tango, limitado pelo localizador. America 980, descend to 2000 feet, altimeter set 10105. And clear to intercept the final approach, runway 10. ILS, runway 10, glide slope is out of service. Down to 2000 feet, altimeter 1015, cleared the approach, glide slope out of service, America 980. Fox Tango, qual sua velocidade? 200 nós. Sérgio. Controle Alfa, Alfa Delta está presente, proa 300. Sente proa 300, quantas milhas está presente? 50 milhas. Sente. Então 3153, táxi de Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa reportará antes da. Solo, só tem visão do gol no 7 e no 5, senhor? Afirmo. Pelo visto não, porque o senhor nos questionou, se já vimos estendido, estamos parados antes da Juliette. Gente, foi questionado que devido à aproximação do taxi Juliette. Só apenas para manter posição. É o que estamos fazendo, senhor. Gente. Lima Fox Tango, novo limite agora na proa, mais um minuto. Perder contato com curva direita para a final do ILS. O tráfego vai seguir que está à sua direita, é um 757. Ciente, Tango. Será que eu reduzo a velocidade um pouco, senhor? Pode reduzir, senhor. Ok, reduzindo. Prossiga. Esquerda, proa de Pelúcia, desce e mantém o 050. Esquerda, Pelúcia, 050. São Guarulhos, 360. Volume 07, Guarulhos, confirmando o nível? 360. Será coordenada a informação é aquilo, aguarde cópia. Aguardando. Fox Tango interceptou? Tá afirmativo, tá rebloqueando o localizador. Tá. 3153, Juliette 05, portão. Fala, bom dia, 3174, portão, TAN 3179. O TAN 3179 prossegue via Alfa, ingressa Índia 012, é o portão. E a Índia? 70 graus com 0,612 de nós. Aliado decolar 35,4. America 980 on final for runway 10. 980 complete final approach, contact tower frequency 118.6. Frequency 6, good day. Good day. Morning, Salvador, America 980 with you on final for runway 10. America 980, good morning, continue approach runway 10, standby runway vacated. Continue approach over 1-2, American 980. Uno 607, pronto, cópia. Pronto, cópia, Uno 607. 757 está à sua frente, 9 milhas. Complete final, chame torre. Uno noite decimal 612, foco para o 118, 612, Tango. Não de né. 5130, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Guarulhos aprovado pela 50 até o 360. Decola com a direita da Eldiné. Transponde 5130, 1935, controle, economia 07. Volume 07, contingimento correto. Repouso quando pronto, para acionamento e push. Informe o portão. Portão 612. Gente. Cinco, 514, decolado ao 04, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, 3.5.4, obrigado, bom dia. Bom dia. American 980, check your land gear, clear to land runway 10, the wind is 190 degrees, 05 knots, the threshold 10 is displaced 90 meters, only 90 meters, American 980. Okay, American 980, gear is down. And clear to land runway 10 and understand there's a 9-meter displacement. Paulo Salvador, bom dia, voo no 804, autorização Galeão. No 804, Galeão, será coordenado, informação em curso é aquilo, nível 360? 380, por gentileza. Seria a saída prevista? Posição para PT. Está autorizado. Muito obrigado. Eco Delta, prossigo. Usado reporte no término, Mike Eco Delta. American 980 on the ground at 06, turn your right, contact Salvador ground 121, small 9. 1219, American 980. Salvador, American 980 is down for gate 11. American 980, text approved via Alpha Juliet to Sandy 11. Alpha Juliet to American 980. 1804, pronto, cópia. Prossegue, 1804, na escuta. Bono 804, está autorizado Galeão, nível de voo 380 via Upper Zulu 14. Decolador no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze. 5136, eu transpondo, eu controle 19 decimal 35. Gente, confirme visual com o campo baixado travado. Baixado travado visual. Tá Papa Romeo Lima Foxtango, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus com 0,6 dúzia de nós, informo cabeceira 1-0 deslocada 90 metros, 90 metros. Autorizado pouso pistão 1-0 Lima Foxtango, ciente, cabeceira deslocada. Delta. Delta. Lima Fox Tango no solo aos 1-1, libere a direita, chama o solo 1-2-1, décima 9. 1-2-1-9, boa. P5514, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545-2685-5514, obrigado, até a próxima aí. Até mais. Repórter Enzo, tá com você, Juliette. Ah, vai encontrar antes de Juliette. negativo, reporte Anza Juliette, o Lima Fox Tango. Tango, ingressa Juliette, reporte Taxi Lima. O que você tem conhecimento da PDC? Gente, reporte na Quebec então. Após a Lima, ingressa a primeira direita Mike e reporte na Quebec quando pronto para o cruzamento nesta frequência. Delta, desça para o 040. 040, Delta. Fala, Salvador. Bom dia, boa noite, na 7. Autorização para com 540. 400 é o nível, será coordenado, guarda de copa, informação em curso é aquilo. Paulo Salvador, Otan 3507, informação quilo para Brasília no 380. Otan 3517, Brasília, 380, será coordenado, guarda de cópia. Ok. Controle de Salvador, bom dia, web 6709. Salvador, bom dia, web 6709. BG 6709. Centro Recife instruiu a gente a chamar 198, mas não tem ninguém respondendo. É, 1935 a frequência aqui. Sua identificação, desça para o 050 6709. Identificou, descendo 050 6709. Sim, a gente mantém.